Channel 6314, chame centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 126.85, 125.45, boa tarde. Duro, 925. Gol 925, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o A130. Desça para 2.000 pés, ajuste na 012, já pode estabilizar. Esquerda 130, repetirá estabilizado 925. Vou 4206, desça para 3.000 pés, ajuste na 012, redução para 2009, número 2 na aproximação. Sim, descendo para 3.000 pés, 1092, número 3, 4206. Oh, controle, o Channel 6321, decolando a sua escuta. Channel 6321, no contato radar na decolagem, submantenha, nível de voo 320, saída Gole, transição ao Fito. 320, Gole ao Fito. Salvador, gol 1755, cópia Belo Horizonte, Bonfins. No 755, copia. Décima 1. 3325251, gol no 399. Aí é o Leda. Após direto, bridge com curva direita. Transponder 5035, controle 199, decimal 35. Qual é essa? 199, decimal 8. Sim, chegou 1755 para Belo Horizonte, com aeroporto com fins, 360 nível. Decola da pista 10 no perfil da Euleda. Após DCT bridge pela Zulu 16, decola a pista 10 mais uma vez, com curva direita, 5035, transponder. 1998, controle de saída, gol 101755. Bom, no 755, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, Bravo. Gente. 2, autorizado ILS, XA, pistão na 0, reposta estabilizada. 2000, autorizado ILS, reposta estabilizada, do 4206. 0002. Avisa o 985. 9925, tem livre pouso na pistão no zero, venta de 160 graus com 5 nós. Informo pista molhada, chuva leve, sobre aeródromo. Livre pouso, 925. Pistão 012, confirma esse plano de desvio? Afirmativo, perdeu contato com o centro Recife. Descendo para 4000, vai retornar na proa de Bonfim em mais um minuto. Presente. Controle Salvador 6720, boa tarde, patrão 250, descida 160, restrito, informação alfa. Objeto 6720, aciona identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Com o perfil da Bonf 050, 6720. Salvador, trip 5219 para puxa acionamento. Trip 5219, pátio 3 livre, chame para o táxi. Chamará para o táxi 5219. Confirma o vento, 925. Confirmo, 160 graus, 4 nós, 925. Obrigado. Torte 002, reduz a velocidade para 2209. Confirme 220 nós? Afirmativo. Reduzindo para 220. Canar 6321, autorizado para o Geofito. Geofito, obrigado. Oceaner 6321, chame Centro Recife, frequência 26.0, alterne 128.8. 260, 1288, boa. Sendo controle Salvador Aviante 1760, solicita para 230 por 15 milhas. Autorizado para 230 por 15 milhas, Aviante 1720, após voe na Pro de Bonfim. Autorizado 230 por 15 milhas, após autorizado Bonfim 1720. Gono 925, solo 56, irá livrar a direita, irá livrar 1219. Sai da direita, livrar 219, 925. Salvador é o TAM 8002? Prossiga. Tem uma formação ali bem em cima de Pelô, solicita passar no través de Pelô, deixando Pelô à esquerda, pro 230. Autorizado para o 230, TAM 8002. 8002. 3 Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá turno no 86, ajuste no 0, 1 no 2, bom voo. Táxi via Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera da 1 no 0, torre 118.6, ajuste no 0, 1 no 2, trip 52, 1 no 9. Não, no Gol 925, livrou. Gol no 925, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 925. Então, reporte, quando visual? Já tá visual, setor. Copiado, azul, tem livre pouso na 1-0, vento no 60 graus, 4 nós. Livre pouso, azul, 4, 206. Acima por quantas milhas? Dá por mais 10, acima 10 milhas. Sente, após exigir na proa de pelo. Após exigir na proa de pelo, 7,80. Izuno, copia. Prossiga. Passaria 2231, barreiras aprovado nível 340. Rota, direto Dedó, direto Zambim, direto Iupu. Decola da pista 1-0, perfil da Momo, Alba, após direto, com curva à esquerda. Transponder 5027, controle 199.8. 340 autorizado, barreiras, a rota Dedó, Zambim e Iupu. Decola da 1-0, perfil da Momo, tração Alba. Decola com curva à esquerda, 5027, controle 198. Passaria 2231, cotejamento correto, chame pronto. Tomara pronto, 31. Agora tomando posição da proa de pelo 6720. Sente o objeto 6720, vou na proa de pelo. Esse é para 4.000 pés, ajuste na 012. 012, 4.000, 6720. Então 8002, desça para 3.000 pés, ajuste ou na 012. Para 3.000, ajuste 1-0-1-2, está pegando proa 200. Sente. Portão 8002 já tem condições de voadora. 8002, curva à esquerda, proa 140, autorizado ILS, XR, pistão na zero, reposta estabilizado. Ok, esquerda 140, perfuração radar para interceptar o ILS, 8002, limitado pelo localizador. Então 8002, desça para 2000 pés, ajuste na 092, reposta estabilizada. Reporta na estabilizada, descendo para 2000, 8002. Fono 077, copia? Fono 077, galeão aprovado nível 360, via Peruísque 50, BDEV via P9B 857, Sierra Golf Romeo, Upezulu 16, Gruf, Upezulu 14, Toquim. Decola da pista 10, perfil da Dael, lida após direto BDEV com curva direita. Transponder 5023, controle 1 no 9, decimal 8, aguarde para o cotejamento. Voo no 925, ingressa via Juliette, portão 07, agilizando. Ao 07, agilizando, 925. Voo no 077, prossiga com cotejamento. É, via até novembro, 8, 7, até Sierra Golfo. Romeu, Operzulu no meio até Gruta, Operzulu 14, até qual é o da Dael, depois Leda, depois Leve, curva direita após decolagem, 523, transponder, 198, controle. Vou no 077, cotejamento correto, chamei pronto. Camarada. Seu solo ao 01. Direita 219, obrigado. Paulo Salvador, boa, Azul 4206, livrou? Azul 4206, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Autorizado via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette, Azul 4206. Objeto 6720, autorizado para o de pelo. Autorizado a decolagem da 105219. Tem um estimado pra gente? Web 5729, assim que o Airbus da TAM iniciar o táxi, o Airbus da Pantanal, no caso, iniciar o táxi, o senhor vai ser autorizado. Ah, tá ok então. Aguarda. Solo Pantanal 4711, está acionado com 81 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 5, alternando o galeão, pronto para o táxi. Pantanal 4711, táxi via Pátio 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0, quando ela torna no 86, ajuste no 012, bom voo. Autorizado via Pátio 1, Juliette Alfa, quando pronto para espera pista 10. Chama a torre 186, o ajuste é 10012, Pantanal 4711. Web 5729, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da Pantanal, com pintura tanta, livre o seu pushback e acionamento, chame e táxi. Ok, então seguinte, após o Pantanal, o Web 5729 vai iniciar, coordenado pessoal do parque, obrigado. Trip 5219, decolou 03, controle Salvador 198. 98 graus, até daqui a pouco. Solo Salvador, este é o voo 1755 para puxa acionamento, gate de número 8. Voo no 755, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Bora para o táxi, o voo 1755. Contato radar, decolagem, submantém nível de voo 200, sai da Goleval e pode direto de China. Para 200 na Goleval. seu ingresso, 4206, tem a posição? Mantenha a posição antes da Juliette, azul 4206, previsto 09, a posição. Mantendo, previsto 09, 4206. Foi autorizado para onde pelo confirme efetuando desvio? Assim, senhora, agora retomando para onde pelo, estava realizando desvio 6720, devido à formação. Sente após pelo Duna, autorizado ILS X-Ray pista 190, desça para 2000 pés, ajuste 9012. 9012, pelo Duna, autorizado ILS 6720. Sala 06, livre direito, a livrar 1209. A livrar 1209. Salvador, bom dia, boa tarde. É o Pantanal 4711, pronto, ponto, espera pista 10. Pantanal 4711, boa tarde. Autorizado, linha em decolada 10, o vento é de 170 graus com 3 nós. Livre, alinhar e decolar pista 10, Pantanal 4711. Da Juliette. Alfa, da Juliette. Salvador, o Xandé 9187. Xandé 9187, aguarde cópia, informação em curso, Bravo. Afirmativa, aguardando cópia. Por gentileza, confirma o nosso horário aí, por gentileza. 18h50. Piocha, né? Confirme. Piocha, né? 9187. É hora estimada de calças fora. 18h50. Zulu. Tá ok, então. Obrigado. Solo Salvador F5729, tá com 133 a bordo, autonomia 0318, alterna Guarulhos, está pronto o táxi. Gente, o F5729, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10, quando lá, torre 1186, ajuste 0012, bom voo. 7, táxi via Juliette Alfa, quando for com a espera da 10, torre 1186. 1012, ajuste, F5729. Azul 4206, na escuta? Na escuta. Vai dar passagem ao Boeing da Web após ingresso Juliette, portão 09. Faz a passagem do Web, ingresso Juliette pro 09, 4206, azul. O Xané 9187, copia. Copia. O Xané 9187, Brasília aprovado nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Nitsa, pós-Nitsa direto Puido, Upper Whisky 10, Baian, DCT. Decola, correção, transponder 5040 e o controle 119, décima 8, Xané 9187. Autorizado, então, 340 para Brasília, decola da 10, perfil da Momo, Nisa, pós-Nisa direto Puido, Upper Whisky 10, Bahia DCT, transponda 5040 e controle 369. Oceané 9187 na remota 13 para pushback saneamento. Oceané 9187, a sua transição é Nitsa, November, India, Delta, Sierra, Alfa. Momo, transição Nitsa. Nitsa, foi o que eu falei. Sou o somador, Gol 755, agora sim, retirar o finger, pronto para puxa, acionamento, box número 8. Puxa, né, 9187, cotejamento correto, aguarde para início do pushback, acionamento. Guardando. 300, acionando. Copiar, tem livre pouso na 1-0, vento 1-6, 0 graus, com 4 nós. Livre pouso, 1-7-2-0, confira o vento. 1-6, 0 graus, 4 nós. 1-6-0, 4, obrigado. Tenente Rodael, Pantanal 471. 4186, ajuste 1012, bom voo. Alinha e mantém. Ok, Sente, então pouso avião da companhia, vai lá e mantém o F-7729. Utilizado, o seu pushback aguarde, ok? Será o número 1 no setor. Aguardando, o voo 755. Controle de Salvador, boa tarde. O T3190, sem transformação brabo. T3190, acione identificação via chegada mar e desce para nível de voo 050. Identificou, chegada mar 050, T3190. Por que, senhora? O ciente é o número 2 no setor, ok? O número 1 ainda não iniciou, aguarde. Está previsto aí mais 5 minutos. Ah, ok, então na escuta. Jet 5729, solo aos 1-2. Nível direito, alifrão 2119. Direito 1219, alifrão 1190. Gono 755, seu início é de imediato? Firmativo. Ok, Gono 755, vamos passando a retaguarda. Boeing, quais são? Um Airbus? Desculpe, um Boeing, realmente. Um Boeing pintura Varig. Após está livre. Gente, já passou aqui, tá visual começo, tá iniciando. Gol 755, chora para o táxi. Objeto 5729, o vento de 1,60 graus com 4 nós. Livre decolagem da 1-0, 5729. 5729 com decolagem da 1-0. O 862 está aguardando aqui, a Juliette. Paciente, então 8002, aguarde só o término do pushback do voo. Salvador, boa tarde, voo 077, próximo ponto de espera da 1-0. Boa tarde, 1-0-77, alinha e mantém na 1-0. Alinha e mantém na 1-0, 1-0-77. Bom dia, Condor 006, out of 215, descending 140. Condor 076, Quack Identify, via Bounce Arrival, descend to 4000 feet, QNH 1012. On 1012, we are cleared for the Bounce Arrival, and we have to turn left to avoid weather. We have to turn heading 210 now. Controle Webjet 57, 5729 está cruzando 1800 na sua escuta. Guarde só um instantinho. Control 076, roger about deviation, report turning bound on track. Thank you, call you back on course, Control 076. Webjet 5729, cruzando 2100. Webjet 5729, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 340, saia da Euleda Bridge. Saia da Euleda Bridge, 340 de nível autorizado. Letra 3, Pantanal 479. Prossiga. É, Pro 230 para evitar formações. Ciente. Pantanal 479. Continua ciente, Pro 230. 230, tá. Vai para Pantanal 479. Entendido, 71, 3 horas e 15, Campinas, gol no 755. Estimativo. Bom, no 755, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Quando lá, torre no 86, ajuste no 0-1-2, bom voo. Ciente, Juliette Alfa, o ponto de espera do 90, quando lá pronto, torre 786, boa. 6720, informo clareza 1, não confirme? Atrás do tanque, ciente do gol, antes da Juliette, 6720. Confirmo como recebe agora? Agora sim, clareza 5, entendido, mantenha a posição antes da Juliette, web 6720. 6720. Paulo Salvador, passaria 2231 para o pushback acionamento. Passaria 2231, aguarde, previsto mais 5 minutos para início, número 2 no serviço. Na sua escuta. Controle Salvador, boa tarde, 1601 da Gol. Gol no 601, aciona a identificação via chegada Ponce, desça para nível de voo 050, confirme desvio. 050, está mantendo a proa 233 por mais 30 milhas, só então poderá proar Ponce. Controle ciente, reporte para o término do desvio. Chamará. Controle Salvador, 1077, decolou na Dael. Gol na 077, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, saída da EL. 360 na saída da EL. 1077, solicita o final 400. Mais coordenação, gol na 077. Afirmativo. 3190, via mar, pista para 2000 pés, ajuste na 012. Via mar, 2012, eu ajuste na 3190. Salvador, mais uma vez, boa tarde, gol 755, aproximando o ponto de espera da 90, pronto. 755 autorizado, alinhar e decolar da 10, ventos e 1,50 graus com 4 nós. Sente ali, decola, pista 90, gol 1755. Quando 076, ele cross the box again. Gente, via Índia.